do carro tá tocando palo. O vizinho escutando tá Tyrone Silva, com uma lágrima nos olhos de alguém que perdeu. Para o peito esmagar Mateus, uma canção pra maltratar. O povo foi embora e eu lá no bar. Me diz aí quem nunca sofreu por amar, por amar. A gente bebe, toma toda sem parar. A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar. Carência, yeah. Quem sofre tá na sofrência, quem chora sofre tá na chorência, quem chora sofre, bebe e se esquece e volta a doer quando amanhece. Quem sofre tá na sofrência, quem chora sofre tá na chorência, quem chora sofre, bebe e se esquece e volta a doer quando amanhece. Quem sofre? Quem chora e sofre tá na chareira.